Fecheiro 19, capítulo A Prova. Francis Quinn era um político da nova escola. Isto é, naturalmente, uma expressão sem sentido, como todas as deste tipo. A maioria das novas escolas que temos foi duplicada na vida social da antiga Grécia. E porventura, se soubéssemos mais sobre o assunto, na da antiga Suméria, assim como nas vivendas lacustres da Suíça pré-histórica. No entanto, para emergir de um começo que promete ser enfadonho e complicado, julgo preferível salientar desde já que Quinn não se candidatava, nem solicitava votos ou levava a efeito fraudes eleitorais. Da mesma forma que Napoleão não puxou um gatilho na Batalha de Austerlitz. E como os políticos são os estranhos companheiros de cama, Alfred Lenning sentava-se do outro lado da secretária, as ferozes sobrancelhas brancas franzidas sobre uns olhos, onde a impaciência crónica se convertera em acuidade. Não estava satisfeito. O facto, mesmo que Quinn o conhecesse, não o incomodaria minimamente. A sua voz era cordial. Talvez devido a razões profissionais. Suponho que conhece Stephen Byerley, Dr. Lenning. Já ouvi falar dele, como muita gente. Sim, eu também. E por acaso tenciona votar nele nas próximas eleições? Não lhe sei dizer. A inflexão de Lenning deixava transparecer uma réstia de amargura. Como não acompanhei as campanhas políticas, ignorava que se apresentava como candidato. Pode vir a ser o nosso próximo presidente do município, embora de momento não passe de um advogado. Trata-se de um rapaz prometedor. Sim, conheço essa tirada. No entanto, pergunto-me se a situação não escapará ao seu domínio. Nós temos a situação controlada, Dr. Lenning. O tom de Quinn conservava o tom cordial. Interessa-me sobremaneira que o Sr. Byerley continue a ser o delegado da promotoria do distrito e ao senhor convém ajudar-me para que tal aconteça. A mim? As sobrancelhas de Lenning arquearam-se. Deixe de histórias. Bem, nesse caso, digamos que interessa à US Robots and Mechanical Man Corporation. Recorro ao senhor como diretor emérito de investigação, porque sei que as suas relações com eles são de, digamos, estadista de cano. Ouvem-no com respeito. E apesar disso, os seus laços já não são tão estreitos que não possa contar com uma liberdade de ação considerável. Mesmo que esta seja, de algum modo, pouco ortodoxa. Conservou-se silencioso por um momento, imerso em reflexões, até que proferiu com brandura. Receio não estar a acompanhar o seu raciocínio. Não me surpreende. No entanto, é bem simples. O fumo incomoda-o? Quinn acendeu uma longa cigarrilha com um isqueiro vulgar e a sua expressão assumiu um ar divertido. Referi-me há pouco ao Sr. Byerley. Um caráter estranho e pitoresco. Há 3 anos, um virtual desconhecido. É um homem de vigor e habilidade e indiscutivelmente o delegado da promotoria mais competente e inteligente que jamais conheci. Infelizmente, não é meu amigo. Compreendo, murmurou Lenning automaticamente, o olhar fixo nas unhas. O ano passado, tive a oportunidade de o investigar. De um modo assaz exaustivo. Como de certo sabe, resulta sempre útil submeter os antecedentes dos políticos reformistas a um inquérito aprofundado. Nem imagina como é útil em muitas ocasiões. Quinn fez uma pausa, a fim de dirigir um sorriso malicioso à ponta incandescente da cigarrilha. Mas o passado do Sr. Byerley é toda a prova. Uma vida calma numa pequena cidade, educação universitária, uma esposa que morreu jovem, um acidente de automóvel com uma recuperação lenta, a faculdade de Direito, a chegada à metrópole, a advocacia, Meneou a cabeça devagar e acrescentou: contudo, a sua atual existência pode considerar-se notável. O nosso legado distrital nunca come. Lenning ergueu a cabeça e o olhar exibiu uma expressão de incredulidade. Como assim? O nosso legado distrital nunca come, repetiu Quinn, martelando as palavras. Vou alterar a frase ligeiramente. Nunca foi visto a comer ou beber. Nunca. Compreendo o significado do termo? Não raramente, mas nunca. Acho isso incrível. Tem confiança nas suas investigações? Tenho. E não parece de modo algum incrível. Mas o nosso delegado distrital nunca foi visto a tomar bebidas alcoólicas ou água simples. Ou a dormir. Existem outros fatores, mas julgo ter exposto suficientemente o assunto. Lenning reclinou-se na poltrona e produziu-se um pesado silêncio de desafio enquanto se entregava a cogitações. Por fim, o velho perito de robótica abanou a cabeça. Não. Se juntar as suas afirmações ao facto de se me destinarem, depreendo que só pode querer dizer uma coisa. E isso afigura-se-me impossível. Mas esse homem é quase inumano. Se me dissesse que se tratava de Satanás disfarçado, haveria uma leve probabilidade de eu acreditar. Penso que é um robô. Considero as suas palavras a hipótese mais impensável que jamais me chegou aos ouvidos. De qualquer modo, volveu Quinn, apagando a cigarrilha com atenção exagerada. Terá de investigar esta impossibilidade com todos os recursos da Corporation. Garanto-lhe que não me posso incumbir de uma missão de semelhante natureza. De certo, não pretende seriamente que a Corporation se envolva na política local. Não existe qualquer alternativa. Suponhamos que tenho de tornar públicos os factos sem provas. Os elementos disponíveis são muito circunstanciais. Proceda como melhor lhe parecer. Isso não me convém. Preferia dispor de provas. E tampouco conviria ao senhor, pois a publicidade seria prejudicial para a companhia. Julgo que está perfeitamente bem informado sobre as regras rigorosas contra a utilização de robôs em mundos habitados, com certeza. Como sabe, a US Robots and Mechanical Man Corporation é a única que fabrica robôs positrónicos no sistema solar. E se porventura Bayerley é uma máquina, tem de ser positrónica. Também está ao corrente de que todos os robôs positrónicos são alugados, não se vendem. A Corporation continua a ser o único dono e tutor de cada um. E, por conseguinte, responsável pelos seus atos. É muito fácil provar que a Corporation nunca fabricou um robô de caráter humanoide. Pode fazer-se. Meramente para analisar as possibilidades. Sim, pode. Também em segredo, presumo. Sem que figure nos seus livros. O cérebro positrónico, não. Intervêm nele demasiados fatores. Além de que existe a fiscalização mais rigorosa que se possa imaginar por parte do governo. Sim, mas os robôs tornam-se inutilizáveis, avariam-se e são desmantelados. E os cérebros positrónicos tornam a usar-se ou são destruídos. Sim, Francis Quinn permitiu-se a tirada sarcástica. E se um não fosse destruído? Acidentalmente, claro. E se dessa causalidade de uma estrutura humanoide estar à espera dele? Impossível. Terá de o provar ao governo e ao público. Então, por que não me demonstra agora? Com que objetivo? Argumentou Lenning, exasperado. Onde está o nosso interesse? Limite-se a acreditar em nós, com o mínimo de senso comum. Por favor, meu amigo. A Corporation congratular-se-ia por contar com a autorização de várias regiões, para utilizar robôs positrónicos humanoides, as receitas seriam enormes. Mas os preconceitos do público em relação a semelhante prática merecem profunda ponderação. Suponha que primeiro acostuma a esse tipo de robôs. Reparem, temos um perito advogado, um bom presidente do município que é um robô. Não querem comprar os nossos robôs mordomos? Absolutamente fantástico. Um humorismo que desce quase ao nível do absurdo. Admitimo-lo. Mas por que não procurar provas? O prefere prová-lo publicamente. A claridade no gabinete começava a reduzir-se, mas ainda não era suficientemente deficiente para ocultar a expressão de frustração do rosto de Alfred Lanning. Com lentidão, os seus dedos premiram um botão e os apliques da parede adquiriram vida. Bem, grunhiu, vejamos o que acontece. Não era fácil descrever a fisionomia de Stephen Byerley. Tinha 40 anos, segundo o certificado de nascimento, e a avaliar pelo seu aspecto geral. Mas tratava-se de uma aparência sadia, de alguém bem alimentado e bonacheirão. Ao vê-lo, uma pessoa não podia deixar de evocar a frase feita, aparente à idade que tem. O facto resultava particularmente exato quando ria, como naquele momento. A gargalhada brotou, sonora e contínua. Extinguiu-se por um instante e reapareceu. O rosto de Alfred Lanning contraiu-se num rigidamente amargo monumento de desaprovação. Efetuou um pequeno gesto para a mulher calada sentada ao seu lado. Porém, os lábios finos e lívidos dela apenas se franziram um pouco. Byerley dominou parte da hilaridade e reassumiu uma atitude próxima da normalidade. Francamente, Dr. Lanning, eu, um robô? O interpelado defendeu a sua posição com veemência. Não se trata de uma afirmação minha. Eu sentiria a maior satisfação em tê-lo como membro da humanidade. Como a nossa corporação nunca o fabricou, estou razoavelmente convencido de que é assim, pelo menos em termos legais. Mas como a pretensão de que se trata de um robô nos foi apresentada por alguém de certo peso, não menciono o nome, se tal corre o risco de provocar um desmoronamento do seu granítico bloco ético. Limitemo-nos a imaginar que é Frank Quinn. E prossiga. Em face da interrupção, Lanning expeliu o ar dos pulmões, quase com brusquidão, e fez uma pausa, furioso, antes de continuar com frieza. Por alguém de certo peso, com cuja identidade não quero brincar às adivinhas, só com autorização dele o posso refutar. O simples facto de os meios à disposição desse homem poderem formular e atribuir publicidade a semelhante asserção representaria um duro golpe para a companhia que represento, mesmo que a acusação nunca tivesse sido provada. Compreende? Sim, vejo a sua posição com clareza. A própria acusação é ridícula. Não é o caso da sua posição, Dr. Lanning. Queira aceitar as minhas desculpas se o meu riso o ofendeu. E como posso ajudar? De uma forma muito simples. Basta sentar-se diante de uma refeição, num restaurante, em presença de testemunhas, e deixar-se fotografar a comer. Tornou a reclinar-se na poltrona, consciente de que a fase mais crítica da entrevista passara. A mulher a seu lado olhava Byerley com uma expressão aparentemente absorta, mas não intervinha. Stephen Byerley cruzou o olhar com o dela por um momento. Na realidade, foi atraído por ele e tornou a concentrar-se no perito de robótica. Durante uns segundos, os seus dedos permaneceram imóveis sobre o pisa-papéis de bronze, único objeto existente em cima da secretária. Não creio que o possa obrigar, acrescentou Lenning. Mais devagar, por favor. O outro ergueu a mão. Tomo em consideração o facto de que o assunto lhe é desagradável. Foi obrigado a procurar-me e tem plena consciência de que desempenha um papel pouco digno e até ridículo. No entanto, o caso afeta-me mais intimamente, pelo que lhe rogo que seja tolerante. Antes de mais, o que o leva a pensar que Quinn, o tal homem de certo peso, não o iludiu para que fizesse exatamente isto? Porque parece muito pouco provável que uma pessoa honrada se arrisque de uma maneira tão absurda se não estiver convencida de que pisa terreno seguro. Vejo que não o conhece, replicou Byerley com uma expressão maliciosa no olhar. Era capaz de converter em lugar seguro a plataforma de uma montanha que nem um cabrito montês conseguiria pisar. Suponho que lhe descreveu os pormenores da investigação a que afirma haver procedido, o suficiente para me convencer de que resultaria demasiado embaraçoso para a nossa corporação ter de tentar refutá-los, quando o senhor o pode fazer com a maior facilidade. Nesse caso, acredita quando diz que eu nunca como. É um cientista, Sr. Lenning. Pense na lógica utilizada. Nunca fui visto a comer, logo nunca como. QED, por favor. Emprega táticas judiciais para confundir aquilo que na realidade é uma situação simples. Pelo contrário, procuro aclarar uma situação que o senhor e Quinn se empenharam em complicar. Escute, eu durmo pouco, é verdade, e nunca em público. Também nunca me preocupei em comer com outras pessoas. Uma idiosincrasia insólita e, porventura, de natureza nevrótica, mas que não faz mal a ninguém. Permita-me que apresente um caso hipotético. Suponhamos que um político está interessado em desacreditar um candidato reformista por qualquer preço. E ao investigar-lhe a vida privada, tropeça numas excentricidades, como as que acabo de referir. Continuemos a imaginar que, para desprestigiar esse indivíduo com eficiência, se apresenta à sua companhia como intermediário idóneo. O senhor espera que lhe diga: fulano tal é um robô, porque praticamente nunca come acompanhado e nunca ouvi dormir no meio de um caso. Além de que, uma ocasião em que espreitei pela janela dele a meio da noite, estava sentado a ler um livro e inspecionei o frigorífico, que se encontrava vazio. Se eu dissesse isto, o senhor munir-se-ia de uma camisa de forças. Mas ele afirma: nunca dorme, nunca come. Assim, o choque da afirmação impede-o de ver que semelhantes asserções não se podem comprovar. O senhor faz o seu jogo, contribuindo para a fantasia. Independentemente do facto de considerar o assunto sério ou não, bastará a refeição que mencionei para lhe pôr termo. Byerley voltou-se de novo para a mulher, que continuava a olhá-lo inexpressivamente. Desculpe, mas compreendi bem o seu nome? É a doutora Susan Calvin? Exato, Sr. Byerley. A psicóloga da US Robots? Robô psicóloga, se não se importa. Os robôs são mentalmente muito diferentes dos homens? Como a noite do dia, asseverou ela com um sorriso glacial. São essencialmente decentes. Bem, é um golpe rude nas minhas concepções. O advogado comprimiu os lábios maliciosamente. Mas eu pretendia chegar ao seguinte. Na sua qualidade de robô psicóloga e mulher, aposto que fez uma coisa em que o Dr. Lenning não pensou. Sim? O quê? Tem algo para comer na carteira? Na indiferença disciplinada do olhar de Susan Calvin, despontou um ténue clarão. Surpreende-me, Sr. Byerley. Abriu a carteira e puxou de uma maçã, que estendeu calmamente ao interlocutor. Dominado o assombro inicial, Lanning acompanhou o lento movimento de uma mão para a outra com atenção crescente. Stephen Byerley mordeu o fruto com serenidade e tragou o pedaço. Está a ver, Dr. Lanning? Este sorriu com um alívio suficientemente tangível para que as sobrancelhas assumissem uma posição de benevolência. Alívio esse que sobreviveu escassos segundos. Tinha curiosidade de ver se a comeria, mas é claro que isto não prova nada, declarou a psicóloga. Não? Grunhiu Byerley. É claro que não. Não subsistem dúvidas, Lanning, de que se este homem fosse um robô humanoide, constituiria uma imitação perfeita. Acho quase demasiado humano para ser verosímil. Em última análise, temos estado a ver e observar seres humanos ao longo da nossa vida, pelo que resultaria impossível equivocar-nos com uma coisa meramente quase perfeita. Teria de ser completamente perfeita. Repare na textura da pele, na qualidade da íris, na formação óssea das mãos. Se se trata de um robô, eu desejaria que tivesse sido produzido na US Robots, porque se trata de um excelente trabalho. Julga, pois, que alguém capaz de prestar atenção a esses pormenores subtis descuraria os dispositivos indispensáveis para que comesse, dormisse, evacuasse, etc.? Somente em casos de emergência, como, por exemplo, para prevenir situações como a atual. Por conseguinte, uma refeição não provaria absolutamente nada. Um momento, acudiu Lanning. Não sou tão estúpido como vocês me querem fazer. O problema da humanidade ou não humanidade do Sr. Byerley não me interessa. Pretendo apenas livrar a corporação de apuros. Uma refeição em público resolveria a questão e mantê-la-ia resolvida, independentemente do que Quinn fizesse. Podemos deixar as facetas subtis para os advogados e robô-psicólogos. Mas está a descurar o aspecto político, objetou Byerley. Tenho tanta vontade de ser eleito como Quinn, de que tal não aconteça. De certo se apercebeu de que pronunciou o nome dele. Trata-se de uma das minhas habilidades baratas de advogado ardiloso. Eu sabia que acabaria por fazê-lo. Que têm as eleições a ver com isto? Resmungou Lanning, corando ligeiramente. A publicidade atua nos dois sentidos. Se Quinn quiser proclamar que sou um robô e tiver o arrojo de o fazer, não hesitarei em participar no seu jogo. Quer dizer que... balbuciou quase horrorizado. Exatamente. Quero dizer que o vou deixar ir por diante. Escolha a corda, faça o laço e enfie a cabeça nele. O resto fica por minha conta. Está muito seguro de si. Vamos, Alfred. Susan Calvin levantou-se. Não conseguiríamos fazê-lo mudar de opinião. Vê? Byerley exibiu um sorriso cordial. Também é psicóloga humana.